Eu também nado nesse mar de ilusão que tu te afoga. Vou atrás das minhas certezas, mesmo que minha força esgota. Nesse profundo mergulho em busca da minha resposta. Atravessar o oceano e arrisca novas manobras. Multidões de cardumes seguem tubarões impunes. Poucos mudam a corrente e mantêm os mesmos costumes. Muitos peixes mortos entre corpos só fazem volume. Aspiro toda a que posso e me mantenho imune. Submerso, corais atrapalha nossa travessia. Joga flores no mar pra pedir a bênção em simpatia. Se expor 24 por dia sobre a maresia. Ser um peixe vive e luta contra a supremacia. Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico. Desovar semente na nascente, dar o máximo. Fisgar isca na estiga e ser mais rápido. Afogar as mágoas que deságuam nas águas de mar. Vejo pássaros de aço feito bomba pelos ares. Que a correnteza seja forte para carregar meus males. Corra, se afunda nos mares da ilusão. Botam festas rave rumo à depressão. Vai como um peixe morto atrás das ondas eletrônicas. Na balada sem dormir uma cara, mas na insônia. Mal come nem tem fome, estrequinado sem apetite. O tempo só se pode emagrece, da gastrite, suor desce. Até parece que tudo derrete ao redor. A nova pedra sintética dos ricos é pior. Corrompe os pretos, a favela até esqueceu da raiz. Final dos tempos, o que eu vejo é o mapa infeliz. Pois no mar onde tem peixe, fica esperto, tem traíra. Os mano que não pensam, simplesmente vão na pilha. Catrina, de tsunami, tempestade, mágoas vão rolar. Deus está por vir, enquanto isso eu sei que após as lágrimas do céu, sempre vem a bonança. Piscinas de rato, poço profundo, sinfônica. Cardumes que seguem na correnteza sem rumo. Nem que chova canivete no beat, cachibumbo. Sem olhar pra trás, vou atrás das minhas certezas. Usa licença e fortalece a fortaleza. Sinto mexido, sigo meu instinto por natureza. Só os peixes mortos que seguem a correnteza. Sem olhar pra trás, vou atrás das minhas certezas. Usa licença e fortalece a fortaleza. Sinto mexido, sigo meu instinto por natureza. Só os peixes mortos que seguem a correnteza. Que essa forte correnteza leve minhas impurezas. Com braveza e nobreza, atrás de minha certeza. Suspenda por um momento a sua respiração. Em apneia, seres humanos vivem em mutação. Se afoga em mares, em bares, incomodando seus lares. Se sentindo sozinho, abolido entre milhares. Amor, carinho, respeito, honestidade são virtudes extintas por toda a humanidade. Tendências, impulsos, intuições, inspirações. Sofremos experiências em busca de evoluções. Nadadeiras, guelras, barbatanas, escamas. Alimentamos de algas, outros peixes e grana. Águas termais, minerais, oxigenada. Mata a fome, refresca e denomina quebradas. Gôndolas, passeio por canais de Veneza. Plataformas petrolíferas de vossa realeza. Tristeza, riqueza, fraqueza e pobreza. Secou os lagos do seio da nossa mãe natureza. Grandes agitações marítimas com vibrações sísmicas. Erupções vulcânicas submarinas. Chuvas e tempestuosas, límpidas e claras. Rios, oceanos e o estado de suas almas. Acordo cedo, solto açude, represas, rochedos. Enche o pulmão de coragem e bati de frente meu medo. Meu primeiro obstáculo foi enfrentar os meus erros. Baixas profundidades, guarda tesouro, segredo. Pais, irmãos, família, meu alicerce. A base é aprovação, fundação é o teste. O amor que se foi, mas poderia ter sido. Monótonos mortos, tenho o prazer de ter vivido. MC Bebê de Prates, Floripa, MCs e Armazém, rapaz. Se liga nessa então, vai. Só os peixes mortos que seguem a correnteza. Peixes vivos com brabeza, defende a fortaleza. Não seguem a correnteza, que a maré também ilude. Mas vale curtir a dama e ser geração saúde. Nas frases e melodias, o rap te faz feliz. A rave na hora é boa, depois fica infeliz. A bala bate na hora, depois bate a depressão. O rap bate na alma e bate no coração. O rap que me deu força, resistência no joelho. O rap que me deu fé pra mim abrir uma vermelho. Na house eu faço rap misturando a essência. Nadando no oceano, fugindo da violência. Não esqueço minha raiz, zona oeste. O meu recinto como o mestre do canão falou. O rap é compromisso, mais forte do que maçom. Nosso som prega progresso, a paz do Monte Cristo sem morte. Morte já é sucesso. Tubarões ficam impune, tá pensando que é imune. Seguido pelos cartumes de burros que não se unem. Pra trazer melhoria, a luta é necessário. Mas não fazem o que falo, só fazem tudo o contrário. Sem olhar pra trás, vou atrás das minhas certezas. Usa licença, fortalece a fortaleza. Sinto mexido, sigo meu instinto por natureza. Só os peixes mortos que seguem a correnteza. Sem olhar pra trás, vou atrás das minhas certezas. Usa licença, fortalece a fortaleza. Sinto mexido, sigo meu instinto por natureza.